Fica à vontade. Não, o desato do desarmamento a gente já foi, né? Agora a gente vai aqui ver outra legislação. Beleza, meu querido? Estatuto do desarmamento é só aquilo lá mesmo. Só aquilo lá tudo, só aquilo tudo, né? A reprise. Isso, a reprise tá lá. Beleza, baiano? Tamo juntos. Ô, gente, pessoal. Oi, alguém tem alguma dúvida aí? É aquela número 8 lá? Eu acho que é a 9, já tá lá já, viu? Já Beleza. tá lá. Só me engano, é a 9. Valeu. Fala, pessoal, beleza? Galera da mentoria aí, ó. Seguinte, o que que nós vimos aqui? Pra você entender o que que a gente vai ver hoje, né? Pessoal, eu não tô seguindo uma sequência. A gente estudou direito penal algumas coisas, né? A gente estudou direito penal o primeiro tópico, aqui tudo. A gente estudou o segundo tópico todo aqui, ó. Esse 2.2.3. Tudo isso aqui a gente já estudou já, em direito penal. Aí a gente entrou em crimes contra a pessoa. A gente está na parte dos crimes. Dos crimes contra a pessoa. Só que o seguinte, na nossa mentoria, eu não quero seguir, porque eu não estou seguindo. Porque eu não estou seguindo de forma sequencial. Ah, vamos estudar tudo penal primeiro. Depois que terminar tudo penal, nós vamos estudar tudo legislação. Depois estudar tudo legislação, vamos para outra matéria. Porque sua prova não é assim. A sua prova vai exigir conhecimentos aí diversos. Então você tem que ter habilidades, tem que ser bom em tudo. Tá certo? Então você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser. Eu tenho que fazer 80% da prova? Tem que fazer 80% em tudo. Porque senão você não vai conseguir êxito aí. Então, por isso que eu não posso deixar você só. Eu tô foda em penal. Aí daqui a pouco a gente entra em legislação, você não sabe nada. Tá certo? Então falta a gente ver ainda alguma coisa sobre crimes contra a pessoa, não terminamos. A gente entra nos crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, dificilmente cobrem prova contra a fé pública. Vai envolver questão de falsidade de documento, dentre outras situações aí. E aí nós temos os crimes contra a administração pública. Dentro dos crimes da administração pública, esse aí cai muito em prova, despenca em prova esse crime. Demais, tá? Cai muito em prova. E nós temos aqui disposições aplicáveis ao direito penal, isso você não estuda, beleza? Isso aí já está, já implícito em tudo que você está estudando. E aí aqui repetiu, né? Crimes contra a administração pública duas vezes, é a mesma coisa. E crimes praticados por funcionário público. Pela administração pública em geral. Então tem isso ainda para a gente ver, muita coisa aqui. Em direito constitucional a gente já viu tudo. Então tudo que a gente tinha que ver de direito constitucional tá lá no material de vocês, nas aulas aí. E a gente vai ver legislação especial. Legislação especial tem um peso importante no seu concurso, mas são muitas legislações. Então é uma parte que envolve o quê? Muita leitura, né? Vamos ter que ler demais. Então assim, é chato, eu sei que é, artigo por artigo, inciso por inciso. Eu não estou fazendo resumo, não sei se vocês perceberam aí, minha aula aqui não é resumo, eu não traz resumo, eu vou de artigo a artigo, a gente vai estudando tudo. Claro que, por exemplo, quando a gente foi estudar Estatutos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, é mais de 300 e cacetada de artigo. Então, assim, a gente querer saber do artigo 1º ao artigo 1.000, não, nós não vamos ter, não tem viabilidade disso. Vai cobrar uma, duas questões, então a gente. É um pouco mais assertivo quando a gente estuda estatutos funcionários públicos de Minas Gerais. Mas as demais legislações, tudo que eu vejo que é a possibilidade de ser cobrado em prova, eu estou trabalhando aqui com vocês. Aí nós vimos lei de tortura. Aqui cobrou o nome como antitortura, gente, mas é a mesma coisa. Lei de tortura, antitortura, a gente viu, é uma página. Isso aqui é uma página. Então você tem a obrigação de decorar isso. Nós ainda precisamos ver anticorrupção. Vou deixar mais, talvez, para o final, para a gente ver essa legislação, porque não é tão comum cobrar em todo, né? Todo concurso que cobra anticorrupção, tá? Precisamos ver, ó, abuso de autoridade, enfim, várias outras legislações. Dessas aqui que a gente estudou aqui foi antitortura, né? Na mentoria aqui com vocês. E nós vimos também LEP, né? Claro, não estudamos toda a LEP ainda. Tem alguns pontos da LEP para a gente poder trabalhar. Mas nós estudamos também Estatuto de Desarmamento, beleza? E aí a gente vai ver aqui outras legislações. Hoje eu vou entrar em algumas legislações estaduais, uma legislação bem tranquila, que é a carreira de agente penitenciário. Terminando ela, a gente vai ver uma outra legislação aqui, provavelmente abuso de autoridade dentro da nossa sequência aqui. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Só para mostrar mesmo assim nosso conteúdo aí programático do que a gente está estudando, enfim, vai ver. Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Deixa eu só ver meu retorno aqui, tá beleza. Quer falar alguma coisa aí, Matheusão? Não, né? Professor, Diga. deixa eu te fazer um material de apoio. Essa aula que você vai dar é a mesma que tem no curso online? É a mesma, já está lá, inclusive, ó. Carreira de agente penitenciário, legislação está especial lá, uma coisa assim o nome. É Beleza, beleza. a mesma, idêntica. Tipo Certo. assim, passar lei, porque eu sou um dos que não fui Ok. leando, entendeu? Eu não Ok. fui leando. Te Ela me passo. falou que hoje seria aula de legislação e tal, mas aí ela não sabia explicar qual era a lei, sabe? Entendi. Eu posso porque eu já posso te fazer pergunta, as dúvidas já tiram no momento que é oportuno, né? Beleza, meu querido. Eu até peço desculpas aí, é porque realmente foi da minha cabeça aqui. Qual lei que a gente vai ver? É que é muita lei, né? Então eu já programei na minha cabeça. Não vamos ver essa e mais uma outra aqui. Mas eu te falo na próxima, sim, com certeza, tá? Fique te devendo isso aí. Muito obrigado. Diga, Morgana, tudo bem? Certo. Seria possível vocês passarem para a gente antes qual é a programação? Tipo, hoje vai ser Perfeito. você, Ótimo. Então vamos lá. Hoje seria é aula minha, né? Legislação. Quarta-feira, aula minha também. O que já pode colocar aí direito penal. E na sexta-feira vai ser raciocínio lógico. Salvo engano, é isso aí a programação. Bacana? Da próxima semana a gente vai ter língua portuguesa e outras matérias aí. Mas eu passo sim. Todo início, terminando aí a semana, a gente passa da semana seguinte. Beleza? Posso iniciar então? Tem mais algum outro ponto? Dito isso, vamos embora. Pessoal, nós vamos ver aqui a carreira de agente de segurança penitenciário. Tranquila, lei estadual, é a Lei 14.695 de 2003. Primeira observação, é uma lei de 2003. A Polícia Penal. Essa nomenclatura Polícia Penal surgiu quando? Em 2019. Então, o que que pega? A partir de 2019 para cá, a gente teve a Polícia Penal. Então, tem muita coisa aqui que hoje não se aplica mais, tem muita coisa que está com a nomenclatura errada. Só que a gente vai ter que estudar com base no que está aqui. Então, a gente não pode inventar moda, né? Então, a gente estuda com base na legislação. Só que tem algumas coisas, por exemplo, tem uma gratificação que é a HPEP. É uma gratificação que não existe mais, ela foi extinta. Mas há previsão na lei, a lei ainda prevê ela. Então, a gente vai passar por ela aqui, apesar que ela não pode ser cobrada no seu concurso, se for cobrada, cabe recurso. Mas eu não confio em banca examinadora. Como então, eu não confio em banca examinadora, às vezes elas arrumam uma dessas aí para a gente, né? Cobra coisas que não é mais válida e etc. Eu vou falar para vocês no momento oportuno. Vamos lá. O artigo 1º, logo de cara, ele vai falar sobre a criação de uma superintendência de coordenação da guarda penitenciária. Então, o artigo 1º fala assim, ó: fica criadas a superintendência de coordenação da guarda penitenciária e a diretoria de inteligência penitenciária, de PEN, né? A gente fala aí. Na estrutura da Subsecretaria de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa Social. Gente, nós não temos mais a Secretaria de Estado de Defesa Social. Hoje é a SEJUSP, que é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Porém, na legislação, como é que seria esse organograma? Eu esqueci a palavra aqui, organograma. Como é que seria? Seria assim, ó. A gente tem aqui, ó, o governador, tá certo? Que é o chefe pica-pica da galáxia no âmbito estadual. É o Zema, né? Comedor de casca de banana. Já viu o Zema comendo casca de banana, gente? Ele come a banana com a casca. É, nunca vi isso, nós. É o Zema, né? Nosso governador. Aí o que acontece? Abaixo do Zema, nós temos a Secretaria de Estado de Defesa Social, de acordo com a nossa lei. Porque hoje nós temos o quê? A Secretaria, a SEJUSP, né? Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Mas, de acordo com a lei que é de 2003, essa é a lógica que nós temos aqui. E abaixo da Secretaria de Estado de Defesa Social, nós temos aqui a superintendência. Nós temos duas superintendências. E quais são essas? Nós temos a guarda, né, a superintendência de coordenação da guarda penitenciária. Essa daqui a gente vai estudar as competências dela, muito importante para a gente aqui. E nós vamos ter também aqui a diretoria de inteligência penitenciária. Então é assim que é a nossa estrutura aí. Tá? Então as sedes aqui, segundo a legislação, é a nossa secretaria, beleza? E aí nós vamos ter aqui então a superintendência de coordenação da guarda penitenciária. Beleza? Se eu só ajeitar aqui meu retorno aqui para mim ver se vocês vão mandar dúvida, alguma coisa, eu fico aqui atento. Show. Então é isso, essa estrutura aqui. Vamos lá. O que que você tem que saber, cara? Você tem que saber as competências da coordenação da guarda penitenciária, da superintendência de coordenação da guarda penitenciária. Então, quais são aqui as competências desse cara? Vamos lá. Normatizar, coordenar, controlar as atividades pertinentes à segurança, à vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais da Subsecretaria de Administração Penitenciária. Pessoal, um ponto aqui importante para vocês. Esse órgão, a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, é o órgão que cria normas. Normas. É o órgão que coordena, é que controla o quê? A segurança e a vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais. Então, normatiza, vai criar portarias, vai criar ali resoluções, né, para a questão de segurança e vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais. Ele também vai zelar pela observância da lei e dos regulamentos. Zelar é o quê? Ele vai observar as leis e os regulamentos. E ele também é responsável por coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e custódia de sentenciados em movimentos em movimentações externas, bem como transferências interestaduais ou entre unidades do interior do estado. Então, a guarda penitenciária, ela também vai trabalhar aqui com a coordenação e a orientação das movimentações externas, ou seja, toda vez que eu tenho que pegar um preso e mandar esse preso para outro estado, por exemplo, uma transferência interestadual, o preso está em Minas, tem que mandar ele lá para Bahia. Então, quem vai trazer para a gente aí? Quem vai coordenar e orientar como que deve ser feito essa movimentação vai ser aí a coordenação da guarda penitenciária. Então, é ela que vai aí ditar, né, como que deve ser essas regras aí de movimentação externa. Também internamente, né? Então vou pegar um preso de BH, mandar pro interior, para Varginha, para Teoflotone, para Governador Valadares, Uberlândia e etc. Então, quem vai fazer essa coordenação e orientação é a guarda penitenciária e exercer outras atividades que lhe forem correlatas. O que que a gente tem que guardar aqui, ó? Cara, guarda aí cinco verbos: normatizar, coordenar, controlar, zelar e orientar. Então é um cara que normatiza, cria normas, coordena, controla, zela e orienta. Que coordena vem duas vezes. Tá certo? Então fica atento com esses caras aí. Fala, Ramonzão. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Chegue também aí. Dito isso, boa noite. Vamos embora. Vamos lá. O artigo 3º fala que a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária é composta de duas diretorias. Então, a Guarda Penitenciária tem duas diretorias. Agora, o que que essas diretorias vão fazer? Qual o nome dessas diretorias? Não interessa aqui para a gente. Porque a denominação, a competência e a descrição das unidades administrativas que trata esse artigo serão estabelecidas em decreto. Então, é o decreto que vai falar o nome dessas duas diretorias. O que eu tenho que saber é o que que a Guarda Penitenciária faz. Normatiza, coordena, orienta, zela, tá certo? E que ela tem aí é composta de duas diretorias. O nome dessas diretorias não nos importa. Não nos importa. A gente tem um problema muito aqui grande na nossa legislação aqui, gente, que nós não temos questões. É uma matéria que só cobra onde? Só cobra no concurso da Polícia Penal de Minas, não cobra em outro lugar. Então nós temos quatro, cinco questões de concurso. Desta matéria aqui. Então, eu coloquei aqui algumas questões no material para você, mas essas questões é mais para você decorar os termos, né? Decorar aqui a nossa legislação. Então, a gente vai fazer algumas questões para a gente poder aqui analisar, decorar, guardar, massificar ainda mais as informações. Vamos lá. Primeira questão: compete à Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos penais. Zelar pela integridade física dos servidores administrativos. Coordenar as atividades de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais. Executar diretamente a atividade de inteligência penitenciária. E aí, pessoal, qual é a competência aqui da guarda penitenciária? Letra C. Coordenar as atividades de vigilância interna e externa em estabelecimentos penais. Não realiza inspeções. Ela zela, mas não é pela integridade física dos servidores. Ela zela pelas leis, pelas normas, né? Executa diretamente atividade de inteligência penitenciária. Nada a ver. Gabarito aqui, letra C. Bem tranquila essa questão. Questão número 2. É uma das atribuições da Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária. Elaborar sentenças penais. Normatizar e controlar a segurança interna dos estabelecimentos penais. Conceder indultos e progressões de regime, fiscalizar o cumprimento de penas alternativas. Qual o gabarito? B. Então é assim que vai cobrar na sua prova sobre as competências da guarda penitenciária. Eu estou usando guarda para abreviar, tá? Mas é Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária. Então é assim que vai aqui ser cobrado. Gente, elaborar a sentença, pelo amor de Deus, é o juiz. Beleza? Aí no material tem várias questões dessa natureza. Depois a gente volta aqui, todas comentadas. A gente vai entrar aqui agora do pessoal e dos cargos em comissão. Essa é uma parte aqui muito importante e várias questões de prova envolvem esse tema aqui. Vamos lá. O artigo 4º vai falar da criação de quadro especial de cargos. Então aí vai trazer aqui, ó. Constantes no anexo tal, tal, tal, tal, tal, na lei tal, tal, tal, tal, tal, mas o que interessa é o seguinte, ó. Os seguintes cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo. Então preste atenção. Esta lei, ela cria também os chamados quadros especiais de servidores. Então são caras aí que vão ter um privilégio a mais. Tá certo? Então quem são esses caras? Vamos lá. Quais são os cargos que você tem que saber? Nós temos um cargo de diretor 2. Então, essa lei ela cria um cargo de diretor 2. Três cargos de diretor 1. Dois cargos de comandante de avião. E dois cargos de piloto de helicóptero. Então, esses são o quadro especial que foi criado aqui com a nossa legislação. Beleza? Então, nós temos um cargo de diretor 2, três cargos de diretor 1. Guarda isso, ó. Um cargo de diretor 2. Vou colocar assim no romano, 2. Três cargos de diretor 1, dois cargos de comandante de avião, dois cargos de piloto de helicóptero. Beleza? Grava isso. Show. Aí fala, ó, os cargos de provimento em comissão relativos às unidades de que trata o artigo 3º dessa lei serão ocupados preferencialmente por policial posicionado, policial penal posicionado nos níveis 3, 4 e 5 da carreira, com formação superior relacionada à atividade fim da superintendência. Aqui está falando, gente, sobre os cargos em comissão da guarda penitenciária. Então, os cargos em comissão da guarda penitenciária preferencialmente serão preenchidos ali por policiais penais do nível 3, 4 e 5 da carreira. A gente vai estudar logo mais que nós temos 5 níveis na carreira. Nós temos o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui ele fala do nível 3 em diante. Então está excluído a galera do nível 1 e 2. Você vai entrar no nível 1, letra A, na progressão A. A gente vai estudar isso, no grau A. Depois que você for para o estágio probatório, for aprovado no estágio probatório, você vai para o nível 2 da carreira. Daqui a pouco a gente vai estudar sobre isso. Mas entenda que é preferencialmente, não é obrigatoriamente. É aqui que a prova vai trabalhar com vocês isso aqui. Então, os cargos em comissão que trata aqui, a nossa legislação, você vai entender que preferencialmente serão preenchidos por policiais penais, nível 3, 4 e 5, mas e com formação superior específica à atividade fim. Mas pode outros servidores de outras áreas, né, assumir esses cargos, ou de repente nem é servidor e assumir esses cargos? Pode, porque aqui é uma preferência, não é obrigatoriedade que seja um policial penal. Beleza? Aí fala aqui que a lotação e identificação dos cargos que trata esta lei serão estabelecidos por meio do decreto, aonde eles vão trabalhar e enfim, identificação dos cargos vai ser por decreto, então não precisa a gente saber. Ana Clara levantou a mão, diga, Ana. Boa noite. Quando é falado na Constituição, Isso. que pode livre exoneração, mesma coisa. Boa, obrigado por me lembrar isso aí. O cargo em comissão, gente, é de livre nomeação e livre exoneração. Então, o secretário Rogério Greco, lá, por exemplo, ele pode nomear um policial penal para exercer um determinado cargo em comissão. De repente, o cara ficou um dia e ele fala assim: não vai ser esse. E aí ele pode indicar outra pessoa. Então, é de livre nomeação e livre exoneração. Eu coloco na hora que eu quero e tiro também na hora que eu quiser. Esta é a lógica. Não precisa se fazer um concurso para você assumir cargos em comissão. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai falar aqui dos cargos e da carreira da Polícia Penal. Que aí é o que mais cobra em prova, é isso aqui, gente. Que vai falar do cargo de vocês. É o que mais cobra em prova. Então, a carreira do policial penal integra o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Administração Prisional, né? Conhecido como SEAP, mas hoje é a SEJUSP, ok? A carreira de que trata esta lei integra o grupo de atividades de defesa social do Poder Executivo. E vamos aqui no que interessa. Compete ao policial penal. Aí você tem que saber o que você vai fazer. Vou trabalhar, vou fazer o quê? Vamos lá. Garantir a ordem e a segurança no interior do estabelecimento, dos estabelecimentos penais. A sua função, de acordo com a nossa legislação aqui, é garantir o quê? Garantir a ordem e a segurança interna dos estabelecimentos penais. Porque a garantia da ordem e da segurança externa é da Polícia Militar. Você vai ter que garantir o quê? A ordem e a segurança no interior do estabelecimento penal. Exercer atividade de escolta e custódia de sentenciados. Desempenhar ações de vigilância interna e externa nos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas, guaritas que compõem a sua edificação. Aqui é diferente, está falando de vigilância interna e externa. Claro que você vai fazer uma vigilância ali na guarita, né? nas muralhas. Claro que você faz a vigilância ali, tanto interna como externa. Agora, a garantir a ordem e a segurança é interna, tá? O policial penal vai garantir no âmbito interno da unidade prisional. É isso que trata aqui a nossa legislação. Cuidado para você não cair em pegadinha de prova, falar garantir a ordem e a segurança no interior e no exterior dos estabelecimentos penais. Aí vai deixar a questão errada. Beleza? Então, cuidado. O policial penal fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública, quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. Novamente, aqui trata, gente, de uma legislação de 2003. Legislação de 2003. Ok? E aí, um ponto importante. De acordo com a nossa legislação aqui, o policial penal ele vai portar arma de fogo primeiro em serviço. Mas nós já sabemos que no Estatuto do Desarmamento prevê ao policial penal porte de arma de fogo fora e dentro do serviço. Tá certo? Então perceba que a nossa legislação, o Estatuto do Desarmamento permite o porte de arma de fogo do policial penal dentro e fora do serviço. Agora, aqui no parágrafo 1º do artigo 6º, fala que o policial penal tem o porte de arma em serviço. Cuidado, porque se coloca fora aqui, segundo a nossa legislação, estaria o quê? Estaria errada. Tem que tomar cuidado, tem que saber fazer questão de prova. Você não pode pegar a prática do dia a dia e jogar para aqui. Questão de prova, a gente sabe. Aqui é. Eu quero que você acerte a questão de prova. Não é para fazer palestrinha, não. É para você acertar a questão de prova. Então, cuidado. Beleza? Aí fala, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. Gente, internamente, ali no contato direto com os presos, ali na cela, né? No pavilhão ali, não pode você portar arma de fogo, tá certo? Ali você vai usar ali, por exemplo, armas, né, consideradas aí de menor potencial ofensivo, tal, de borracha, taser, algo dessa natureza, tá? Então, segundo a nossa legislação aqui, internamente o policial penal não pode aí portar arma de fogo. Quando fala internamente, no estabelecimento penal, está falando ali na cela, diretamente ali, o contato ali diretamente com o preso. Obviamente, na guarita, você vai ter um policial penal ali armado com arma de fogo. Alguma dúvida tem aqui? Beleza, vamos prosseguir. O policial penal lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao diretor do respectivo estabelecimento. Então, o diretor, né, é o chefe aí do policial penal. Então, o policial penal está vinculado aí de forma hierárquica, aí ao diretor. Beleza? Prosseguindo. O cargo de policial penal será exercido em regime de dedicação exclusiva, podendo ser ocupante ser convocado a qualquer momento por necessidade de serviço. Diga, meu querido. Subordinado ao diretor que o senhor falou. Isso vale também sobre um exemplo, na PM. Soldado, cabo, sargento e assim vai. E nós seríamos, pela questão das letras, mantém essa hierarquia ou não? Como que seria isso? Não, aí a hierarquia de vocês está ligada à direção, né? A diretor, não tem essa questão. É cabo, sargento, igual tem na PM, né? E não tem essa questão do mais novo, do mais velho, isso aí não existe. Existe um respeito natural, né? Claro que você ali, mas todos são policiais penais. Então, policial penal J e o policial penal A, todos são o cargo é policial penal, não há necessariamente uma hierarquia. Que, inclusive, por exemplo, de repente você tem 30 anos de polícia penal, eu tenho 10 anos de polícia penal. Só que aí eu sou diretor, E você não é, enfim, por algum motivo você não quis assumir ou não surgiu essa oportunidade para você. Eu sou hierarquicamente superior a você, mesmo tendo menos tempo de casa. Então não é legal, não, aqui a, não é levado em conta a, a antiguidade, não. Beleza? Ah, A hierarquia não tem todo nada a mundo ver com a igual. antiguidade, não. Todo mundo igual. Agora, por exemplo, Aí é um respeito, né, o no caso. cara é diretor do GIR, né? Grupo de Intervenção Rápida. Você faz parte do GIR, obviamente, você está vinculado ao diretor ali do GIR. Ele é seu superior hierárquico, tá certo? Então tem, obviamente, as hierarquias ali dentro das direções, né? Mas tirando Entendeu? isso, tá todo mundo no mesmo barco. Ok, obrigado. De nada. Vamos lá. Muita gente até pergunta: ah, o policial penal pode usar barba? Pode, gente. Não é militar. A instituição civil não é instituição militar. Beleza? Pode usar barba. Enfim, não tem uma restrição nesse sentido. Beleza? Inclusive, uma época, né? Teve um tempo atrás que eles botaram isso, né? Então tinha uma padronização de barba, não podia usar barba e tal, mas isso aí caiu. Por ser um servidor público civil, não pode haver esse tipo de restrição. Vamos lá. O cargo de policial penal, gente, então é de dedicação exclusiva. Beleza? Podendo ser ocupante, ser convocado a qualquer momento por necessidade de serviço. Então você está no seu dia de folga, o diretor do estabelecimento penal liga para você e fala: ó, tô precisando de você aqui, deu ruim. Ah, não vou não. Vou poder, tô na minha folga, não vou não. Então você tem que ir, porque é um cargo de dedicação exclusiva. Então você está disponível o tempo todo para a instituição. Tá? Então isso que é dedicação exclusiva. Beleza? O cargo de policial penal será lotado de estabelecimentos penais, né? Então você vai ficar lotado de estabelecimentos penais. Nenhuma novidade aí. O que é estabelecimento penal? Penitenciário, colônia agrícola industrial, casa de albergado, tudo aquilo que a gente estuda lá na LEP. Desenvolve atividade exclusiva do Estado, servidor integrante de carreira, que se refere a esse artigo. Você, brother, é uma atividade, a sua atividade policial penal é exclusiva de Estado e vai integrar ali na carreira do Estado. Então isso quer dizer que não pode ser terceirizado. A polícia penal não pode ser terceirizada, ou seja, não pode uma empresa privada exercer a função de policial penal por se tratar de uma função exclusiva de Estado. Inclusive, antes de 2019, a gente tinha muito uma conversa, né? Na época era muito. Tinha ali o governador de São Paulo, João Dória, né? Que tinha um plano de privatizar aí todo o sistema prisional lá do estado de São Paulo. Porém, caiu por terra com a emenda constitucional 2019, colocando a Polícia Penal como órgão de segurança pública. E aí deixando mais claro que o cargo de policial penal é uma carreira típica de Estado. Se é típica de Estado, não pode ser exercida por uma outra pessoa, não pode ser exercido por um particular. Beleza? Claro que atividades que não são fins podem ser terceirizadas. Então, serviço de limpeza ou qualquer outro serviço de atendimento, alguma coisa, o preso, isso tudo pode ser terceirizado. Mas a atividade do policial penal, que a gente viu quais são atividades do policial penal, a gente acabou de ver. Garantir a ordem e a segurança interna em estabelecimentos penais, exercer escolta e custódia de sentenciados, né? Vigilância interna e externa de estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas, guaritas que compõem suas edificações. Então, essas competências aqui são exclusivas do Estado, não podem ser terceirizadas. Vamos fazer uma questão aqui de prova? De acordo com o artigo 4º, foram criados aí os cargos incomissionados de recrutamento amplo ao quadro especial da lei delegada, tal, tal, tal. Qual alternativa apresenta o quantitativo, a quantidade e cargo corretamente? Então, vamos lá. Dois cargos de diretor 1, três cargos de diretor 2, dois cargos de comandante de avião, um cargo de piloto de helicóptero. Qual, gente? Dois cargos de comandante de avião é o nosso gabarito. Fechou? Lembrando que são dois cargos também de piloto de helicóptero e as demais aí estão erradas. Cuidado, fechou? Que é esse tipo de questão aí de prova. Vamos lá. Os cargos comissionados devem ser ocupados preferencialmente por agentes penitenciários com qualquer formação, policiais penais posicionados no nível 1 e 2 com ensino médio completo, policiais penais com nível superior em qualquer área, por policiais penais dos níveis 3, 4 e 5, com formação superior compatível à atividade fim da superintendência. E aí, qual o gabarito dessa daqui? Bem fácil, bem tranquilo? D. Letra D, né? Muito fácil, bem tranquila essa daqui. Isso aqui não, vamos embora aqui, ó. Beleza, é isso. As demais eu coloquei só para vocês decorarem aí a nossa legislação. Gente, gratificação de policial penal em estabelecimento penal, GAPEP. Infelizmente, vocês não recebem mais a GAPEP. Isso aqui são servidores antigos que recebiam, né? E essa gratificação, ela foi extinta. Então, a gratificação foi extinta aí, né? Pela lei 15.788 de 2005. Então, a gratificação de agente de segurança penitenciário foi extinta. Porém, ela está ainda na nossa lei. Está normal na nossa lei, no artigo 7º. Que vai falar, ó, fica criada a gratificação do policial penal em estabelecimento penal. Então, antes, né, o policial penal recebia essa gratificação aqui. Se for cobrado o artigo 7º aqui na sua prova, é passível de anulação, porque não existe mais. Então, é uma lei que ela foi revogada, né? Essa parte aqui, né, deveria ser retirada daqui, mas não foi. Então, assim, tá aqui, tá na legislação, saiba que existe, existia pelo menos, né, a gratificação de policial penal em estabelecimento penal. A base de cálculo, né, era até então lá 85% do vencimento básico correspondente ao grau J da faixa de vencimento em que o servidor estiver. Então, ele recebia esse valor aí. E a HPEP é inacumulável com qualquer outra vantagem da mesma natureza. A HPEP não recebia, né, nos períodos de afastamento ali do servidor, salvo nos casos de férias, férias-prêmio, licença para tratamento da saúde, licença servidor gestante, exercício do mandato sindical. Mas como eu falei, gente, isso aqui não pode ser objeto de cobrança na sua prova por não existir mais, ela foi revogada, deixar bem claro aqui, ó. Muita gente quando estuda a lei, ela não vê isso, porque lá não fala, não deixa isso claro. Então, ó, foi extinta pela lei 15.788 de 2005, no artigo 12, que fala lá, ó, fica extinta a gratificação do agente penitenciário. Vamos lá. O último concurso cobrou uma questão envolvendo aqui o artigo 8º, bem tranquilo, que fala sobre as fases da carreira do policial penal. Então você tem três fases na carreira, que é o ingresso, a promoção e a progressão. Pega o bizu. Como é que você ingressa na Polícia Penal? Através de concurso público, não é isso que vocês estão aqui? Concurso público. Então, o ingresso na carreira de policial penal se dá mediante concurso público. Promoção, gente, não vamos confundir promoção com progressão. Ó, promoção, tá vendo esse M aqui, ó? Lembra de MN. Como assim MN? Porque promoção é quando o servidor ele sobe de nível. Então, quando o servidor ele sobe de nível, a gente fala que ele foi promovido. Tá vendo aqui, ó, o G aqui, ó, de progressão, ó, o G aqui, ó, de progressão. Tem esse G, não tem? Então, progressão, você vai lembrar de grau, vou dar um grau, tá? Então, vamos lá, você ingressa na carreira através de concurso público, nós temos a promoção que é níveis, né? Promoção é você mudar de nível, então você vai do nível 1 ao nível 5, 1, 2, 3, 4 e 5. E o grau vai de A até J. De A até J, que é a progressão na carreira, beleza? O nível, a gente fala que é uma promoção vertical e a progressão, ela é horizontal. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha para vocês, vocês vão entender isso aí. Mas já decora esse bizu que já mata muita questão de prova só aqui. Concurso público é a maneira que você vai ingressar na Polícia Penal, óbvio. Promoção é nível, lembra do MN, né? Nível vai de 1 a 5. Progre é grau, tá? Lembra do G de grau, que é o grau de A até J. Vamos lá. O ingresso, vamos falar primeiro do ingresso e depois a gente falar sobre as progressões e promoções. Vamos lá. O ingresso na carreira de policial penal dá-se no primeiro grau inicial da carreira mediante aprovação em concurso público, constituído pelas seguintes etapas sucessivas. Gente, você vai iniciar a carreira agora do policial penal, você vai começar onde? No primeiro grau, né? Isso é óbvio. Quais são as fases do concurso público aí que nós temos? Primeira fase, prova objetiva ou provas, a prova ou provas e títulos. Então, o concurso pode ser um concurso de provas ou provas e títulos. Geralmente, o concurso da Polícia Penal é um concurso só de provas, onde você vai ter a prova objetiva, você tem a redação, não é isso? Essas que seriam as provas. Mas nós podemos ter um concurso também com provas e títulos. O que é provas e títulos? As provas você já sabe o que é. Os títulos seria a graduação daquela pessoa. Então, de repente, aquela pessoa tem uma graduação, vai contar um ponto, meio ponto. Ah, tem uma pós-graduação, vai contar um ponto, vai contar meio ponto. Tem, enfim. Então, os títulos são titulações que são exigidas aí, a depender do concurso. Na Polícia Penal, na prática, né? É só concurso de provas, não tem títulos, beleza? Mas, se a Polícia Penal algum dia resolver querer fazer um concurso de provas e títulos, tem essa possibilidade. O que eu chamo essa atenção, nunca pode ser títulos e provas. Se eu mudo essa ordem, está errado. É provas, as provas têm que acontecer primeiro, para depois eu aferir ali os títulos, tá? Não pode ser o contrário, não posso ter títulos primeiro, para depois ter as provas. Isso aí estaria contra aqui a nossa previsão legal. Beleza? Vamos lá. Segunda coisa que a gente vai ter que... Você vai ter que comprovar no concurso. Idoneidade e conduta ilibada. Então você mostrar que você é um cara bacana e que você tem uma conduta ilibada. Né? Através de quê? Certidões. Então certidões criminais. Né? De nada consta nas justiças, na Justiça Federal, na justiça Estadual. Então, através... disso que isso é comprovado, a lei de idoneidade, a conduta ilibada do servidor. Hoje, né, gente, assim, vale salientar que cada vez mais os órgãos policiais, eles estão analisando o perfil de redes sociais, né, dos candidatos. Então, a gente já teve decisões judiciais, inclusive até mesmo o Poder Judiciário considerando isso como válido. Então, teve um caso específico, a gente está falando de grau aqui, né, que um candidato, ele curtia páginas, né, de grau e tudo mais, e publicações desse sentido, e aí ele foi eliminado, não só por isso, mas esse foi um dos motivos, né, também pelo qual ele foi eliminado na investigação social, porque o tribunal considerou isso como uma conduta inadequada, porque você está fazendo apologia a algo que é o quê? Algo que é errado, algo que não é aí legal. A grau em via pública é crime, né, gente? Crime de trânsito, então não... É uma conduta que é reprovada, além de falar de ser crime, é uma conduta reprovada socialmente. Então, cuidado aí, tá? Isso aí tem a ver com a idoneidade e a conduta ilibada. O cara chega lá, não cometi nenhum crime, o cara posta na rede social dele, sei lá, eu sou a favor a tal coisa, né? Que aquela situação ali, aquela coisa ali é proibida, não é permitida no nosso ordenamento jurídico. Isso aí pode ser um dos motivos para eliminação, então muito cuidado. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica. Então, aqui a avaliação psicológica. Prova de condicionamento físico por meio de testes específicos, famoso TAF. Exame médico e curso de formação técnico-profissional. O curso de formação é a etapa do concurso. Professor, eu entrei no curso de formação, já sou policial penal? Não. Diferente da PM. Na PM... O cara toma posse no curso de formação, inclusive, parabenizar todos os meus alunos aí da Polícia Militar, que agora no dia, em agosto, né? Agora na primeira semana de agosto, vão matricular aí no curso de formação da capital, da Polícia Militar de Minas. Né? Já abriu um teve, aí é matrícula, né? Matrícula digital, a galera vai fazer aí. Então, para eles tomam posse no curso de formação. Aqui não. Na Polícia Penal, o curso de formação é uma etapa do concurso. Você pode ser reprovado no curso de formação. Entendeu? Você pode ser reprovado no curso de formação. Então, fica essa observação aí. As instruções reguladoras do processo seletivo serão publicadas em edital, que deverá especificar. Gente, cuidado. Você vê a palavra aqui processo seletivo, todo mundo acha que processo seletivo está ligado à contratação temporária. Não, gente. Aqui está falando de concurso público, tá? O concurso público é um processo seletivo, é um processo de seleção. Beleza? Só que no, vamos dizer assim, no mercado, usualmente, a gente difere o concurso e o processo seletivo. Porque aí dá para entender que o processo seletivo é contratação temporária, que em Minas Gerais a gente leva o nome de PSS, processo seletivo simplificado, né? E o concurso público para servidores efetivos. Mas aqui eu estou me referindo ao concurso público, tá? Então, quando eu falo as instruções reguladoras do processo seletivo, estou me referindo ao concurso público, ao processo de seleção através de concurso público, tá? Serão publicados em edital que deverá especificar. Vamos lá. Então, no edital do concurso, vai especificar o número de vagas a serem preenchidas para o curso, para a matrícula do curso de formação, o limite de idade do candidato, as condições exigidas para a sanidade física e psíquica e os conteúdos sobre os quais versarão as provas dos respectivos programas. Ou seja, o que vai ser cobrado na prova, o que será cobrado no concurso, o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas, inclusive na capacidade física, qual a nota mínima que você precisa acertar. Ah, precisa acertar 60% no geral, não pode zerar nenhuma matéria. Né? Qual o mínimo você tem que fazer no TAF? Técnicas psicológicas a serem aplicadas, critério de avaliação de títulos e caráter eliminatório ou classificatório das etapas do concurso. Gente, aqui você não precisa saber quais exames médicos você tem que fazer, não, ou quais são os testes psicológicos. Não, só decora que tem, pelo amor de Deus. Vamos viajar aqui não, tá? Tranquilo até aqui? Aqui é tranquilo, vocês estão no processo do concurso, vocês vão conseguir identificar isso lá na prova, não vejo problema nenhum aqui, bem tranquilo. São requisitos para ingresso em processo seletivo, vamos lá. Então aqui eu ia falar sobre os requisitos, processo seletivo, concurso público, tá? Para provimento do cargo de policial penal. Você precisa ser brasileiro, está em gosto dos seus direitos políticos, está aqui com as obrigações militares para os homens, né? E possuir aí conclusão do ensino médio. Não exige CNH, não exige altura mínima. Então fique atento a esse detalhe aí. E nem idade mínima aqui está especificado. Isso é uma observação importante. Beleza? Então não tem CNH, não é nível superior, é nível médio. Então, eu quero ser policial penal de Minas Gerais, o que eu preciso? Isso aí, ó, ser brasileiro, está em gosto dos direitos políticos, está aqui com as obrigações militares. Professor, eu tenho 1 metro, eu quero fazer um curso da polícia militar. Pode fazer. Tem 1,50 m, quero fazer o curso da polícia militar. Você pode fazer. Agora, um ponto importante. O candidato comprovará o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo 2º desse artigo no ato da posse. Gente, esses requisitos aqui você vai comprovar no curso de formação? Não, na posse. Então quer dizer que eu não tenho nível médio. Eu não tenho nível médio. E aí eu passei no concurso, entrei no curso de formação sem o nível médio. Eu posso? Pode. Não tem problema. Você não é policial penal ainda. Então depois que você fizer o curso de formação, pessoal, vai chamar vocês para tomar a posse. Vai tomar a posse lá na cidade administrativa, lá em Belo Horizonte. Então, esses requisitos você comprova onde? Você vai comprovar na posse, beleza? Não na matrícula do curso de formação. Então, esse é um ponto importante. O parágrafo 4º vai falar dos requisitos para a matrícula do curso de formação técnico profissional, que basicamente, gente, é tudo que a gente já viu. Você participar do curso de formação, você vai ter que fazer psicológico, vai ter que fazer TAF, vai ter que fazer as provas. Acaba sendo um pouco redundante essa parte aqui. Não faz nem sentido. Porque ele vai falar a mesma coisa. Então, para matricular no curso de formação, você precisa aprovar nas etapas constantes do inciso 1 a 5, a fim de comprovar, em especial, que o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada. A gente já viu que é uma etapa lá, então, para o cara ir no curso de formação, ele vai ter que comprovar que tem isso. Tem que comprovar uma boa saúde física e psíquica, comprovada por inspeção médica. Então, o edital vai constar, gente, quais os exames que eles vão pedir e tudo mais que você vai ter que fazer. Inclusive, você vai gastar uma grana fazendo exame, né? Que é você que custeia todos os exames nas clínicas credenciadas. Então, você vai aí gastar uma grana, né? Já se prepara porque concurso tem gasto. Depois de você ser aprovado, aí vai prepara o bolso. Temperamento, isso cobrou no último concurso, ó. Essa questão aqui, ó. Temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes à categoria funcional, apurado por meio de exame psicotécnico. Como é que eu vou apurar o temperamento do cara? Através do exame psicotécnico. Então, ou melhor dizendo, exame psicológico. Então é ali que eu vou apurar, então, o comportamento do cara, como é que é ele, enfim, é agressivo, não é? Então tem o paleográfico, por exemplo, que consegue medir muito isso aí. Diga, meu querido. Sobre esses custos que o senhor fala, prepara o bolso, o senhor tem noção de imagem, de valor para isso? Pelo que o senhor vê acontecer? Tipo, R$ 3, Ah, é por R$ 5? aí, por aí. É por aí. Dependendo, vai ter um pouco mais. Mas Cinco, assim, mais ou menos? colocando viagens, né, e tudo mais, o cara fora do estado vai por aí. Beleza? Agora, o Beleza. detalhe que você vai gastar mesmo é aqui, ó. Que é o custo de formação. Beleza? Por quê? Vamos lá. Vamos saber isso agora a partir de agora, ó. O custo de formação, que se refere ao inciso 6 desse caput, ocorrerá em horário integral e terá duração definida em regulamento e grade curricular específica, no qual serão incluídos conteúdos relativos a noções de direitos humanos e direito penal. Uma coisa é certa, no curso de formação vai ter matéria de direitos humanos e vai ter matérias ali de direito penal. Direitos humanos, direito penal, a gente sabe que tem. O resto, eu não sei. Aí vai ser feito em regulamento, tá? Então, o regulamento vai falar qual é a matriz curricular ali do curso. O detalhe é aqui, ó, parágrafo 6º. Os selecionados inscritos do curso de formação técnico profissional receberá uma bolsa no valor correspondente a 50% do vencimento básico relativo à faixa de vencimento 1 do grau A. Ou seja, é pegar a remuneração de quem está começando agora e dividir no meio, né? Receber ali 50%. Gente, aqui é muito interpretativo. A maioria dos candidatos olharam isso aqui e entenderam o seguinte: não, poxa, vai pagar ali, eu vou ganhar 50% da bolsa durante o concurso, durante o curso de formação, perdão. Então, se o curso de formação tiver duração de 3 meses, 4 meses, 6 meses, por exemplo, quer dizer que durante esse período eu vou receber, então, 50% do vencimento básico relativo à faixa de vencimento. Muita gente interpretou dessa forma. Porém, quando chegou lá na hora, né, no auditório lá para de recepcionar a galera do curso de formação do último concurso, a administração deixou claro que o cara vai receber uma parcela, porque olha a interpretação, uma bolsa no valor correspondente a 50% do vencimento básico relativo à faixa de vencimento 1 do grau A. Aqui não fala que o Estado tem que pagar todos os meses o policial penal. É um valor unitário. Tá certo? Essa é a interpretação que o Estado vem tendo aí. Aqui é um valor unitário. Por que que se tem que preparar o bolso? O curso de formação, pelo menos no último concurso, foi acontecer onde? Em Belo Horizonte, cara. Imagina você manter em BH ali, você é de fora, não tem lugar para ficar e tudo mais. E aí Eu vou você. ficar no monstro, viu, professor? Olha o baiano Assim, aí, de ó. qualquer jeito, né? Vai ter que se arrumar um lugar assim, cara, porque vai ficar difícil, né? Tem gente que acampou, ficou na rua, tem gente que dormiu na rua, tem casa assim, o cara matou barraca na rua. Dá pra você ver que loucura. Então, tá isso aí. Não sei se no próximo concurso vai seguir essa mesma diretriz, mas se prepara, tá? Se prepara que pode seguir essa mesma observação aqui. Beleza? Que é triste, né? Isso aqui é muito triste. Aí fala que será aproveitado no curso de formação técnico profissional o candidato que não obtiver. Será reprovado, desculpa. Do curso de formação, o candidato que não obtiver 60% do aproveitamento total do curso ou foi aprovado em três ou mais disciplinas. Então, se você não fizer 60% no curso de formação ou se você foi aprovado em três ou mais disciplinas, você está fora. Você está reprovado do curso de formação. Formação eliminatório e classificatório. Beleza? Olha o Santana aí. Nem tudo é flor, né, Santana? É, o bicho quebra. Eu mostro a realidade pra vocês. Já se prepara. Prepara o bolso. Conforme a lei, As fases da carreira de policial penal são. Quais são as fases da polícia penal? Nomeação, promoção e aposentadoria. Faz sentido, né? Primeiro nomeio, promovo o cara, depois eu aposento ele. Ingresso no estágio probatório e estabilidade. Ingresso, promoção e progressão. Nomeação, investidura e ascensão profissional. Funcional, qual é o gabarito aqui? C. Letra ali, gabarito, letra C. Ah, professor, na minha prova não cai assim, facinho, desse jeito, não. Ah, na minha prova não cai desse jeito, não. Aqui, moço, lógico que cai. Aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês aqui agora. Ah, no meu concurso não cobra desse jeito, não. É só no meu. Questão 59 pra vocês aí, ó. Vou só dar um zoom aqui. Quem dera se fosse facinho assim. O professor tá me enganando. Me respeita, moço. Engano você não. É isso aí. Textinho de lei. 59. Pedro deseja realizar o concurso para a carreira de agente penitenciário. E verifica que a existência de inúmeros requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação técnico-profissional, nos termos da Lei Estadual 14.695, de 2003, a matrícula do referido curso depende, entre outros requisitos, da comprovação de temperamento adequado ao exercício da atividade inerente à carreira funcional, apurado em exame de. Como é que eu vou apurar o temperamento adequado aí do candidato? Através de exame social, exame físico, psicológico, exame escrito. Psicológico. Psicotécnico. Pronto, oh meu Deus! Ah, minha prova não cai fácil de jeito, não. Tá aqui. Alguém levantou a mão aí? Opa, foi eu. Deixa eu te perguntar, nesse PSS que vai ter agora, também vai ter o curso de formação? O PSS, você tá falando? Isso. Mano, PSS é o seguinte, tem curso de formação não. PSS é chamou você, você vai e te dá um treinamento ali na hora ali mesmo, uma semana, lá dentro da unidade prisional e tchau e benção, trabalhando. Tá certo? Tem curso de formação não. Tem nem TAF, moço, tem nem TAF, pra você ter noção. É prova objetiva, exame de saúde, vai embora. Tem psicológico também, né? Se não me engano, tem psicológico. Beleza? Não segue essas regras aqui do concurso, não. Certinho, obrigado. O cara vai falar assim, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ali os ficos presos, aqui é o negócio, aí você se vira aí. Beleza? Tem lugar que é assim, tá? Não duvida, não. Vamos lá. A 45. O cargo de agente penitenciário, quer saber o que está correto aqui, ó, de acordo com a nossa lei. O cargo de agente penitenciário é exercido em regime de dedicação exclusiva e por necessidade do serviço, seu ocupante pode ser convocado a qualquer momento. Letra A. A avaliação de desempenho para fins de promoção será realizada com base em quatro critérios, quais sejam qualidade do trabalho, produtividade do trabalho, assiduidade e pontualidade. A gente vai estudar isso aqui ainda. A carreira de agente de segurança penitenciária integra ao grupo de atividades de defesa social do Poder Judiciário. Gente, pelo amor de Deus, vocês não pertencem ao Poder Judiciário. Se pertencer, seria bom demais. Por que seria bom demais? Porque a remuneração suas com certeza ia ser melhor do que está aí. Vocês pertencem ao Poder Executivo. A promoção da carreira de agente de segurança penitenciária ocorre a cada 2 anos, desde que o servidor não tenha sofrido punição disciplinar no período. Qual o gabarito aí, gente? Você não precisa nem saber. Tem umas aí que eu não sei, ainda não vi, mas dá para resolver. Pronto. Letra A. Oh, meu Deus. Ah, meu concurso não cai desse jeito. Cai, cai aqui, ó. Dedicação exclusiva por necessidade. Servir de seu ocupante pode ser convocado a qualquer momento. Diga. O senhor pode comentar o erro da AD para mim? Porque eu dei uma dúvida nela. Aqui fala que são quatro critérios. A gente vai ver que tem mais. Não, AD de dado. A D de dado fala assim, ó, a promoção da carreira de agente de segurança penitenciário ocorre a cada 2 anos. Não é a cada 2 anos, não, a cada 5. Promoção é a cada 5. Progressão é a cada 2. Ah, tá. Então, deixa eu até anotar isso de novo. Fechou. Promoção a cada dois. Não, promoção a cada 5. Ok. Progressão a cada 2. A gente vai ver agora. Segura aí que daqui a Ah, pouco a ok. gente vai ver. Terminamos ainda não. Foram só essas duas questões que cobrou no último concurso. Beleza? Vamos analisar a bodega agora. Progressão, olha lá. Você é precoce, tá? O menino é precoce. Vamos lá. Progressão. Gente, progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo no grau. Grau. Progressão é grau. Pelo amor de Deus, miséria. Imediatamente subsequente, no mesmo nível da carreira a que pertencer. Os graus serão identificados por letra A até J. Mostra para mim na prática, professor. Tá aqui para você, ó. Esta aqui é a sua remuneração. Quanto que ganha um policial penal? Tá aqui. Ah, Davi, mostrou 2024. Nós somos 2025. Porque essa é a tabela atual. Papai Zema não aumentou em 2025 ainda. Nem sei se vai aumentar. Tu provavelmente não vai. Então, Papai Zema foi até 2024. Tá certo? 2025 não teve reajuste aí. E aí, essa é a tabelinha que nós temos então. Presta atenção, grau é progressão. Vai de A até J. A cada 2 anos, meu filho, ó, você sai de A, vai para B. Mais dois, de B para C. Mais dois, de C para D. Mais dois, de D para E. E aí vai, até chegar ao final de carreira aí, lá com seus 22 anos, por aí. Você chega no J. Se tudo acontecer certinho com você, né? Tiver respondendo nada aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, Ô, Davi, diga. no caso, se tiver um curso superior, já entra nesse nível 4? Calma lá que eu vou chegar lá. Moça, é precoce, hein, Lincoln? Calma, vamos chegar lá. Precoce, tem que Beleza, beleza. preliminar primeiro, devagarzinho, entendeu? Pode chegar rasgando de uma vez, devagarzinho. Vamos lá. Nível. Aí o Lincoln falou, ó, nível 1, nível médio. Nível 2, nível médio. Nível 3, nível médio. Superior, nível 4. Nível 5, superior. O que é superior? É escolaridade. Então, aqui você vai ter que, para você ser promovido para o nível, por exemplo, 4, você tem que ter nível superior. Calma que eu vou falar daqui a pouco promoção, porque tem dois tipos de promoção. Tem a promoção ali por escolaridade, que é um pouquinho diferente. Beleza? Mas aqui nós estamos falando de progressão primeiro. É assim, ó, de A até J. Fechou? Como é que funciona ela? Fala assim, ó, a progressão na carreira de policial penal se dará a cada 2 anos, desde que o servidor não tenha sofrido punições disciplinares no período e satisfazer os seguintes requisitos: encontrar-se em efetivo exercício e ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias, desde a sua progressão anterior nos termos da legislação específica. Então, num resumo aqui, gente, você não está respondendo nada. Você é um cara limpinho, você não sofreu nenhuma punição disciplinar. Porque se você sofreu um PAD, tchau. Tchau. Tchau e benção. Tá? Não vai conseguir aqui a progressão. Agora eu sou limpinho, não consegui. Tem PAD nenhum. A cada 2 anos, vai aqui progredir na carreira. Então, ó, você ficou aqui, ó, você começa aqui, ó, 5.332. Além dessa remuneração, você sabe que você recebe auxílio alimentação e auxílio fardamento. Fechou? E tem também o ADE. Daqui a pouco eu vou falar sobre para vocês o que é ADE, que é adicional de desempenho. 2 anos, sou limpinho, não cometi nada de errado. E tenho uma avaliação de desempenho positiva, legal, bacana, positiva. Você vai aí ter nas progressões na carreira. Show? Vamos falar de promoção agora. Promoção. Vamos lá. A promoção é a passagem do servidor do nível. Promoção é nível 1, 2, 3, 4 e 5 para o nível subsequente da carreira que pertence. Aí fala assim, ó. Quais os requisitos para promoção? Ter cumprido interstício de 5 anos de efetivo exercício no mesmo nível. Então, você tem que estar pelo menos 5 anos de efetivo exercício. Então, do nível 1, já vou te adiantando, do nível 1 para o nível 2, quando você é servidor, quando você sair do estágio probatório, você vai passar direto. Então, por exemplo, aqui, ó. Você vai entrar agora na Polícia Penal. Entrei agora na Polícia Penal, professor. Beleza, você é nível 1. Grau A. Beleza. Durante 3 anos, você está numa coisa chamada estágio probatório. Durante os 3 anos de efetivo exercício, você está no estágio probatório. Primeira pergunta de prova para você. Para você progredir, você precisa ser servidor estável para ter progressão? Sim ou não, gente? O que você acha? Para progredir... Não precisa. Não precisa. Para progressão, não. Para promoção, sim. Você precisa ser estável. Beleza? Até porque é 5 anos, nem com 5 anos você já... Né? O estágio probatório é 3 anos. Então, 3 anos para provar que você é bom para o serviço público. Depois de 3 anos de efetivo exercício, você vai ser servidor público estável. Vai ter a estabilidade se você passar no estágio probatório. Aí, vamos lá. Passei no estágio probatório, você já sai do grau 1 para o grau 2. Pronto. Passei no estágio probatório, você sai de servidor de policial penal 1, vai para o 2. Esse está previsto na legislação. A partir do 2 em diante, vai contar um prazo de 5 anos. Beleza? Aí vai contar um prazo de 5 anos, um interstício de 5 anos. Aí nesse período você tem que estar limpinho. Então do 2 para o 3, 5 anos. Do 3 para o 4, 5 anos é complicado, né? É complicado. 3 e 4, 5, vou falar assim. E de 4 a 5, 5. Tá? E aí vai, sucessivamente. Além disso, ter recebido 5 avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos da legislação específica. Então, além de você ter os 5 anos de efetivo exercício, tem que ter avaliação periódica aí satisfatória. O que é avaliação de desempenho satisfatória? Aí a legislação vai regular isso aí, pra gente saber que não. Comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível o qual pretende ser promovido. Por exemplo, de repente você está no nível 3 aqui, ó. Você quer passar para o nível 4. Você já tem uns 5 anos já. Do 3 para o 5, você já tem uns 5 anos. Só que é o seguinte. Você não tem nível superior. Você não vai ser promovido, porque você não preencheu o requisito. Entendeu? Então tem esse ponto aí também que deve ser observado. É só você... Diga. E quem já entra com superior, ainda continua no grau 1? Vamos lá, eu vou entrar aqui no que você está falando, que é a promoção por escolaridade, que a gente vai ver daqui a pouco, segura aí. Comprovar participação e aprovação em atividade de formação e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira para implementação de tais atividades. Gente, dentro do serviço público, na Polícia Penal, vai liberar lá para você cursos de capacitação. Tem cursos que são até EAD, online e tudo mais. Isso conta demais para a promoção do servidor. Então o cara não faz curso de capacitação, o cara não faz curso de aperfeiçoamento. Aí o cara quer ser promovido, ele não vai conseguir ser promovido. Então você tem que fazer os cursos, tudo que tiver ali para você fazer, você vai fazer. Tá? Curso de capacitação de aproveitamento em atividade de formação. Beleza? Então são cursos aí que são fornecidos de acordo com questões orçamentárias pelo Estado. Tá? Aí vamos falar agora que vocês estão falando aí, ó. De existe uma possibilidade de você progredir ou ser promovido. Então isso serve tanto para progressão como para promoção. É a chamada progressão ou promoção por escolaridade adicional. Então preste atenção. Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos do decreto, aplicando-se o fator de redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para o fim de progressão e promoção na hipótese de formação complementar ou superior que aquela exigida para o nível que o servidor estiver posicionado, relacionado com a natureza e a complexidade da respectiva carreira. Gente, isso aqui é um ponto importante. Aqui está falando da promoção por escolaridade ou progressão. O que que a lei fala aqui? Que se o indivíduo ele tiver uma formação superior, tá? Superior a que ele consta, por exemplo, ele é policial penal nível 2, que é nível médio aqui, né? O nível 2, é médio, por exemplo. Só que esse cara, sei lá, ele tem pós-doutorado, pós-mestrado, tem pós-graduação, ele tem graduação, ele tem nível superior, Inclusive, o curso sequencial é considerado curso superior aqui também para promoção, para fim de promoção. Mas, enfim, ele consegue... O que, que a lei está falando para a gente? Eu vou explicar isso na prática, como é que funciona. Ele consegue diminuir esse tempo de 5 anos ou de 2 anos para progredir na carreira. Então, o cara que tem uma formação acima do nível dele, ele consegue progredir aí na carreira aqui de policial penal, sem esperar o interdito de 5 anos, né? Ou de 2, aí dependendo do caso. Então, é isso que está falando, ó. Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos do decreto, aplicando um fator de redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho. Então, vou reduzir a quantidade de avaliação periódica de desempenho e vou reduzir o tempo também. Então, essa é a possibilidade. Só que tem um detalhe. Isso aqui, gente, é regulamentado, regulamentado através de decreto. E qual o problema hoje? O Estado de Minas Gerais, hoje, não concede essa promoção por escolaridade. Não concede na via administrativa. Somente via judicial. E hoje esse processo, né, de promoção via judicial está travado lá no STF. Na última vez que eu vi. O STF já deu um parecer favorável, né, no sentido que o servidor tem que ser promovido se ele preencher os requisitos estabelecidos no decreto. Porém, isso está travado. Então, tem muitas promoções aí que estão travadas. Tem muita gente que conseguiu, né? Tem uma galera que conseguiu aí via judicial. Tem outras que está travada aí, esperando parecer do STF. O que o STF decidir lá, né? Até porque tem um recurso ainda do Estado, né? Da decisão. Aí, transitou em julgado. A gente vai ter aqui, então, as promoções acontecendo de forma mais natural, essa promoção por escolaridade. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Agora, isso tudo vai depender de regulamentação e depende também de decisão judicial, que infelizmente não é concedido de forma administrativa. Beleza? Mas é só uma curiosidade para a sua prova te perguntar, né? Ah, eu só consegue por via judicial? Nada disso. Show? Aí é só uma curiosidade, gente, uma informação aqui complementar, não, tá, não vai cair na sua prova, porque está na Lei 15.302, mas só uma observação, né, curiosidade mesmo. Após a conclusão do estágio probatório, o servidor é considerado apto, será posicionado no segundo grau de nível de ingresso na carreira. Depois que você passou no estágio probatório, você vai para o nível 2. Show, já vai melhorar a sua remuneração. Você já tem mais de 3 anos, então tudo dando certo, você vai estar aqui no B2, ó. R$5.738. Beleza? Lembrando que não confunda grau com nível, né? Então, eu posso estar no J, no G, nível 2, por exemplo. Né? No G, nível 3. Né? E aí vai. Diga. Professor, o senhor não comentou aí, ou eu não percebi? Um exemplo, eu estou na progressão D. Aí eu fui nível 1. Aí eu passei para o nível 2. Essa progressão continua no D ou ela zera para o A de novo? Não, continua no D. Começa tudo de novo. Continua no D. Ah, ok. Então sempre que trocar. Sempre que você tiver a promoção, você ainda continua com a mesma progressão. Continua. Porque são coisas diferentes. São coisas distintas. Porque não faz sentido, por exemplo. Você tá no E aqui, ó. 6 mil conto. Beleza? Aí você vai pro 2 aqui. Vai receber 5? Não faz sentido. Ah, é verdade. Então. Tem uma diferença grande. São coisas distintas. Então você pode estar no E, no 2. Quem tá no E provavelmente vai estar no 2. Não tem como estar no 1, né? Porque se você tem a estabilidade, você já vai aqui pro 2. Pode estar de probatório, você já vai pro 2. Então, aí vai seguindo aí as letras, né? Ok. Perfeito. Show de bola. Os títulos apresentados para aplicação do disposto 3 poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária. Preste atenção. Aí salva a concessão de adicional de desempenho, chamado ADE. Gente, assim, se você for buscar uma promoção por escolaridade, eu quero uma promoção por escolaridade, Aí você apresentou lá, que é o meu, minha graduação, minha pós-graduação, tá aqui. Vamos supor que foi concedida a sua promoção. Você não pode usar mais esses títulos, essa sua graduação e pós-graduação, para obter outro tipo de benefício. Essa você não tem como mais utilizar. Você vai ter que usar uma graduação nova, uma pós-graduação nova, um aperfeiçoamento novo. Então, uma vez utilizado, você está falando aqui, uma vez utilizado os títulos apresentados para aplicação do disposto 3, o que é o 3? É adicional ali por a promoção ou progressão por escolaridade, só pode ser utilizado uma única vez. Então, você não pode usar isso mais de uma vez, tá? Fica atento aqui. E aí, está falando assim, os títulos, gente, aqueles mesmos títulos. Eu não sei se você tem agora mestrado, você tem doutorado e você vai usar o mestrado e doutorado para buscar uma outra promoção. Aí, ok. Beleza? Mas só pode ser usado uma vez. Exceto, né, salvo para concessão de adicional desempenho. Só uma curiosidade, gente. Vocês também recebem, vão receber, o chamado adicional desempenho. Não vai cair na sua prova, beleza? Não precisa você decorar isso aqui, não. Aqui é só curiosidade mesmo para agregar na informação. O que é adicional desempenho, né? De acordo com a sua avaliação de desempenho, você vai ter esses adicionais aqui. Então, se você tiver três avaliações de desempenho favoráveis, positivas, você vai ter aqui 6% de gratificação, de ADE. Bacana? Você vai ter aqui, se você tiver 5, você vai ter 10% de acréscimo na sua remuneração. Se você tiver 10 avaliações de desempenho, você vai ter 20%. Tá? Então, conta tanto a avaliação de desempenho como avaliações especiais de desempenho também. Então, só por curiosidade, uma avaliação de desempenho satisfatória aqui é acima de 70 pontos. Né? Então, de 0 a 100 ser avaliado, fiz aí 70, né? Fiz aí acima de 70, igual ou superior a 70, o que é considerado uma avaliação de desempenho satisfatória. Só curiosidade, não vai cobrar na sua prova ADE, tá? Mas trazendo que tem essa possibilidade de você ganhar também. Vamos lá. De acordo com a legislação, progressão é a mudança de cargo dentro da carreira mediante concurso interno, a passagem para cargo comissionado de forma automática, a transição para o grau imediatamente subsequente ao mesmo nível da carreira, a promoção vertical entre diferentes carreiras da administração pública. O gabarito, quando a gente fala de progressão, a gente lembra de grau, não é isso? Gabarito letra C. Bacana, mudança de cargo, não, gente. Passagem de cargo comissionado, nada a ver. E promoção vertical entre diferentes carreiras da administração pública, nada a ver. Os graus de progressão na carreira da Polícia Penal são identificados pela letra A, ATJ, letra C, muito bem. É isso aí. A progressão na carreira ocorrerá a cada progressão. A cada... Quantos S tem na progressão, gente? Dois. Dois S, estão dois anos. Seja feliz. Olha o bizu aí. Dois S, dois anos. Não é requisito para a promoção do policial penal. Não é requisito. Progressão, perdão. Não é requisito para a progressão. Está em efetivo exercício, não ter sofrido punição disciplinar no período, no período, ter ao menos uma avaliação satisfatória, ter duas avaliações de desempenho satisfatórias. O gabarito também aqui, né? Letra C. Tá sabendo? Aquilo que não é requisito. Então ele precisa ter o quê? Pelo menos duas. Duas avaliações aí satisfatórias para a progressão. Promoção. Promoção MN, nível. A passagem para o grau seguinte, dentro do mesmo nível. Alteração do cargo efetivo para um cargo comissionado. A movimentação entre unidades sem prisional. A passagem para nível subsequente da carreira. E. Passagem para nível subsequente da carreira. Letra D, né? Pronto. Um dos requisitos para a promoção é ter sido aprovado em 3 cursos de capacitação externa, ter 10 anos de serviço público, ter cumprido 5 anos de efetivo exercício no mesmo nível, ter sido promovido por progressão anteriormente. Letra C. Promoção, 5 anos. Promoção, 5 anos. Progressão, 2 anos. Fechou? Dito isso, vamos pro final. Graças a Deus, professor. Graças a Deus. É, vamos embora, vamos pro final. Vamos lá. O artigo 12 vai falar pra gente sobre avaliação de desempenho individual, que se refere aí, né, para promoção, progressão. E aí vai falar quais são os critérios. Então, o que que vai avaliar? O que que você será avaliado com base em quê? Na qualidade do trabalho, na produtividade do trabalho, na iniciativa, na presteza, no aproveitamento em programas de capacitação, assiduidade, ou seja, não faltar no serviço, pontualidade, chegar no horário certo, administração do tempo e tempestividade, e uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço, contribuição para redução de despesas e racionalização de processos no âmbito da instituição, e a capacidade de trabalho em equipe. Então, a avaliação de desempenho vai levar em conta aqui esses 11 critérios. Alguém falar alguma coisa aí? Esses 11 critérios serão aqui avaliados. Aí, para você decorar, né, velho? Você tem que decorar isso aqui. A PAI, tá? Vamos lá. A PAI preza, aqui faltou um pelo, ó, pela qualidade e produtividade da administração com uso adequado na redução e no trabalho em equipe. Eu prefiro decorar a frase. Isso aí é cada um, né, tem uma mente, mas fica mais fácil você entender. O que que seria a PAI? Assiduidade, pontualidade, aproveitamento em capacitação, iniciativa, presteza, de pressa, presa, preza, né, de presteza, qualidade de trabalho, produtividade no trabalho, administração, de administração do tempo e tempestividade, uso adequado de equipamentos, na redução, contribuição para redução de despesas e trabalho em equipe, né? Então, são aqui, esse é o BIZU. A PAI preza pela qualidade e produtividade da administração com uso adequado na redução e trabalho em equipe. Beleza? Tá no material de vocês aí, depois vocês dão uma lida com calma, anota isso no quadro aí. Gente, é uma matéria fácil, mas se vocês não revisar isso aqui, vocês vão esquecer, sim, rápido. É o tipo de matéria que a gente geralmente estuda mais com o edital aberto, de fato. Mas meu compromisso aqui é, claro, a gente trabalhar todas as leis, né? Vamos lá. Para finalizar, aqui vai falar que fica criada a comissão de promoções com finalidade de analisar a promoção da carreira do policial penal. Então, existe uma comissão de promoção que analisa as promoções da Polícia Penal, fala que compõe a promoção o secretário de Estado da Administração Penitenciária e dois representantes de entidade de classe dos policiais penais e outros membros gestores da SEAP. O que é representante de classe, gente? Sindicato. Representante de sindicato. Então, dois representantes de sindicato e o secretário. O secretário é o presidente. Então, a comissão de promoção será presidida pelo secretário de Estado de Administração Penitenciária, hoje é secretário de Segurança Pública e de Justiça, né? Então é ele que vai aqui, enfim, ser o presidente da comissão. O que que a comissão faz? Graças a Deus você não precisa saber, isso vai ser regulamentado em regime interno, e a estrutura e a quantidade de cargos também vai ser regulamentado em. Aqui está falando da quantidade de cargos, né, de policial penal, está no anexo 1 dessa lei, você não precisa saber também, isso não cobra em prova. E sobre a jornada, que é importante. A jornada de trabalho do policial penal é de 8 horas diárias, tá? Então é 8 horas diárias. Porém, é claro, né, gente, a jornada que se refere no caput desse artigo poderá ser cumprida em escala de plantão conforme o regulamento, na forma do regulamento. Então, a regra é 8 horas por dia, mas na prática a gente sabe que nós temos os plantões. Aí nós temos várias modalidades: 12 por 36, 24 por 72, né? Tem o diarista que trabalha todos os dias, né? Tem um cara que trabalha, já falei, né? 12 por 36. Então, essas escalas, elas aí são. Vai depender muito do local de trabalho, enfim, né? Mas são 8 horas diárias aí. E é isso. Aqui vai falar da escola, né, de Justiça e Cidadania, que a escola ela serve para formar e aperfeiçoar os policiais penais, os servidores no âmbito do sistema prisional. E com isso a gente finaliza aqui a nossa legislação. Dúvidas, pessoal? Até aqui? Tá tranquilo, eu só queria garantir uma informação aqui. Tudo Manda. o que mudou de lá para cá, né? Os nomes, órgãos. Então a prova não pode cobrar, né? Não pode, a não ser que se citar os decretos, né? Que mudou esses órgãos e tudo mais. Mas os decretos não são cobrados, beleza? Inclusive no último concurso eles não têm co nunca cobrou, na verdade, nome de órgão nem nada. Justamente porque muda bastante, né? Então você deveria ter conhecimento de decreto, de portarias, né? Algo nesse sentido, para saber o nome dos órgãos. Isso muda demais. Aqui, por exemplo, na Polícia Penal já foi CEAP, depois DEPEN, enfim. Então muda bastante, né? Cada governo aí. Ah, não, eu acho que agora o nome tem que ser esse. Aí os caras mudam tudo. Aí muda a plota. A viatura é de uma cor, daqui a pouco é de outra. Aí tem que tirar tudo o adesivo que tava de CEAP, agora põe CEJUSP, daqui a pouco põe DEPEN, daqui a pouco muda. Enfim, não é cobrado não. Beleza? Professor, é assunto demais. Não é fácil, não, viu? Mas é assim, ué, mas faz parte. Deus, é lei que você fica, meu pai do céu, aí mesmo. Eu acredito também que tem um fator sorte aí. Tem que ler, mas é coisa, viu? É muita coisa. É Mas assim, muita cara, o bacana é que você tá antecipando, né? Então você coisa. Verdade. tá antecipando, ainda tem um tempo aí até a prova. Então isso que é, vamos dizer assim, que é o grande vantagem aqui desse projeto, né? Dessa mentoria. E É essas você questões que foi antecipar. elaborada por vocês aí, Tá no material. é fundamental, né? É fundamental também, é para a gente lembrar, na verdade, né? Relembrar dos assuntos do cada Exatamente. tópico, né? Cada tópico aí, As porque questãozinhas é estão muita informação. todas comentadas, são simples, justamente para decorar mesmo, tá? Para decorar. Pra você guardar aqui, porque são muita informaçãozinha. Mas assim, eu destaco aqui, né? Vamos destacar o que mais cobra em prova. Sem dúvida nenhuma, a parte que fala das promoções, progressões e do ingresso da Polícia Penal. Todas as questões aqui que foram cobrados, cobrou esses temas. O ingresso da Polícia Penal, promoção e as progressões. Beleza? Então, aqui do artigo até o artigo 11, né? Foi o ponto mais cobrado, do 7 ao 11. Esses aí que mais cobrou em prova. Beleza? Então É, fica atento. rapaz. Show! Gente, intervalo em 10 minutos. E bora de lei! Vambora! Vamos deixar. Eu vou explodir sua cabeça hoje, baiano! Ô, professor, Diga. improbidade administrativa não caiu na última prova, não, né? Cai, tem no edital. Não, tem no edital, mas na última prova eles não cobraram. Um assunto como esse, eu não sei por que não cobraram. Milagre, né? É porque é muita lei, né? Infelizmente tem concurso que prioriza umas leis, Isso. não prioriza outras, né? Então, Verdade. isso é muito relativo. Na próxima aí, Baiana, essa daqui que foi cobrado, ó. Abuso de autoridade. Segura a cabeça aí, Baiana, que é informação demais. Sai da rede aí, viu? Tá dormindo? Verdade. Essa daí eu já dei até uma lida também. Você tá Não, deitado? não. Abuso de autoridade ainda não. Você tá Não, não. deitado na rede aí, Baiana? Eu estudei para, se eu não me engano, foi para o da Bahia aqui. Que nada. Que nada. Tô aqui e já tô ficando sem cabelo na cabeça. Vamos acabar de derrubar o resto aí. É muita coisa, mas é isso aí. Aí, tipo, Não esse há um material. vencedor se não houver luta, né? Exato, exato. Pois é, Perfeito. vamos pra cima, vamos pra cima. É Tô isso nem aí. aí. Se fosse fácil, né? Todo mundo conseguia. É isso aí. Verdade, verdade. Ô, gente, esse Agora, material tá lá no viu? curso já, tá, viu? O material tá no curso aí pra vocês. Vocês podem acessar lá depois. Então, vou fazer um intervalinho aqui, 10 minutinhos, e a gente continua, beber uma água, a gente vem com abuso de autoridade. Fechou? Ô, Faz Davi. Fazer uma diga. merendinha aqui. Licença aqui, viu? Vá, fica à Ô, Davi. vontade. Diga, Renatão. Tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui, eu fiz a pergunta, mas eu vou recapitular, refazer, reformular.